pagode romântico, numa tarde quente de verão. Lá em 74 começou a canção. O tempo era outro, mas o sonho era igual, de um mundo melhor, de um amor sem final. Hoje são 51 janeiros, risos, lutas, passos verdadeiros. O menino cresceu, virou história, guardada no peito, feita de memória. Brincou nas ruas, viveu sem pressa, viu o mundo da janela pra pobreza. Descobriu vida, vida você vera, matar a bobeira feita de memória. Vivam nas ruas em fé, com pressa, viu o mundo mudar, janela da promessa. Disco virou fita, fita virou CD, agora tudo é nuvem, mas ele ainda é você. Hoje são 51 janeiros, risos, lutas, passos verdadeiros. O mínima cidade, veio velocidade, e o mundo maior, feita que amora. Hoje são 51 janeiro, os dos passos verdadeiros. E meninos desceu pro história, guardada no peito, feita de memória. Um dia ainda dá dança com alma de jovem, mesmo quando o tempo insiste prova que a vida é um sopro, um toque de vento, mas ele canta alto, eu sou o momento. 51 motivos pra celebrar, uma vida inteira pra eternizar. Nascido em 74, feito de luz, segue seu caminho, onde a vida conduz.